miserables atrocaron. Agnes, pálpame. Le falte. Vea. Ande. Vamos. Ande até a porta. E pelo amor de Deus, não pare. Aquele miserável. Esta natureza. Obrigada, simpático. Não, não. Para com isso. Oh, aqueles miseráveis. É preferir dormir na praia. Saiam daqui, circulem. É. Você entendeu, Agnes? Não podemos dormir na praia. Temos que ficar andando. Certo? Vamos, vamos. Levanta, você entendeu. Eu estou com sono. Oh. É essa a sua casa? É sim, pode subir, vem. Está me deixando com os nervos à flor da pele. Eu quero lençóis cor de rosa. Ouviu isso? É sempre aquilo que a gente não tem. Mulheres sempre querem alguma coisa. Vivem nas nuvens. Tente falar com uma. É como falar com os pássaros. Elas nem ouvem o que a gente fala com elas, sabe? É, uma mulher, Sr. Winston, uma mulher é uma coisa que você quer encontrar em casa. É doçura. É compreensão. À noite, quando se chega em casa, na sala de estar, e lá está ela tocando piano, ou a harpa. Ah, doce lar. Ela não sabe nem ferver água ou cozinhar um ovo, e eu a percebo através do mundo. Isso faz sentido para você, garoto? Vai, Ned. Vai. Tintin. Está tudo bem, fique calma. Veja. Mas o que é isso? É muito bonito. Rio de Janeiro. Rio? E é muito simples. Ontem eu peguei um trem com Lebel. Cheguei na cidade às 4 da tarde, fui à sua casa. Mas é horrível. É delicioso. Mas afinal, o que é? Horrível ou delicioso? O sorvete é delicioso. O que aconteceu é horrível. Mas você é enjoado. Ah, sim, claro. Eu é que sou errado. Olha, isso pra mim não é lua de mel, querida. Vai me deixar diante de um pelotão do fuzilamento. Você e suas estátuas, seus índios, seu professor Bataclan. Bataclan, deixe eu fora disso. Eu entendo que o tenham raptado, mas por que você? E o que é de errado em me raptarem? Ah, então você é importante. Existem muitas razões para me raptarem. Eu sou a única que sabe onde a estátua foi escondida. Ainda não entendeu? Ah, e é para entender? Não sei que me raptaram para me obrigar a dizer onde está escondida, mas nós vamos vencer. É, mas onde é que você vai? Vamos, vamos. Mas para onde? Faça o que eu digo. Ah, tá certo. Aqui era a nossa casa. Eu vivia aqui com meu pai. Você gosta dela? Sim, sim, linda, linda. Olha! Lá está a casa do cachorro. Que cachorro adorável. Nós o chamávamos de Pilão, ele era um amor. Era um São Bernardo, era cego de um olho, uma criada com o cabo da vassoura. Olha, eu sinto muito a respeito do cachorro, mas... Ah, é tão lindo. Mas não viemos aqui para olhar paisagem. Tem razão, onde era meu quarto? Ali, espere. Muito bem. Eu estava em pé aqui. Meu pai saiu da casa. Vá ao fim do jardim! Mais longe! O papai foi bem mais longe! Ah, meu Deus! Continue andando! Mais longe! Continue! Para a esquerda! Desajeitado! Onde é que você está? Eu estou aqui! Continue! Levante! Preste atenção onde anda! Ah. Vem à frente, depressa, agora vá, vá. Não se mexa. ótimo, agora me lembro. Meu pai estava exatamente aqui. Engraçado, onde está o viveiro? Olha, mas o lugar inteiro é um viveiro. Ah, sim. É, não havia tanta planta. Olha, isto é vida. Começou como cimento e agora é uma planta. Dê minha pá. Não. Não. Não. Ah. Sim? Cabe. Gorila, você ouviu? Estão lidando. Vou ter uma surpresa. Já saíram quando? Eu repito que não posso lhe dizer mais nada. Para onde que eles foram? Desculpe, mas eu não sei para onde foram. Eles têm duas estátuas, mas você me disse que havia uma terceira. Sim, é de Castro. Esse cara está no Rio? Eu acho que sim, ele deve estar. Ah, já sei, na lista. De Castro, como é que se escreve isso? Exatamente como se pronuncia. Ele era o membro da expedição do seu pai e vai ser o próximo. É a última, número 3. Mas eu vou impedir. Pare de falar, me procure. De Castro, de. De Castro, ele está no navio. Ah, sim. É esse, vamos. Sim, mas vamos com calma, não é preciso correr. Certo, nós temos que avisá-lo. Nós temos que arranjar alguma coisa, um barco a motor. Um barco a motor. Isso já foi tarde demais. Se ele já tivesse sido assassinado, apunhalado. Aquilo não é um barco, é um túmulo, Adriano, é um túmulo flutuante. É, tem razão, vamos dar fora. Seu covarde, eu vou ver sua morte. Agora cuidado com o que está dizendo, né? Tá certo, então eu vou sozinha. Não, não, mas espere, você é louca, você está completamente louca. Quer chamar a atenção de todo mundo para a minha situação? Eu não tenho medo de água, eu vou nadar. Ah, agora você sabe nadar, né? Não, por quê? Olha, tá certo, acalme-se que eu cuido de tudo. Não se preocupe com coisa alguma. Espere aqui, não se mova, espere aqui por mim, tá? Espere. Ah, então é isso. Agora ele não precisa mais de mim. Agora o que ele quer é uma sereia. Senhor de Castro, tudo pronto. Obrigado. Depressa. alguém aqui? Levante os braços. Espera um momento. Deixa eu explicar. Para fora. E depressa. Pela carona. Vamos para o porto. Pois não. Pátria e família, o exército, todos os meus companheiros para ver a senhorita Agnes se sacudir enquanto garotos batem em panelas. Isso faz algum sentido? Me segura, eu vou explodir. Foi muita coragem a sua me deixar sentada naquele cais. Agora diga-me, você encontrou o de Castro? Não. Ele não estava no barco? Não. O que é de errado? Nada. Você está zangada. Você tem o rio a seus pés, querida. Vejo que você pode se arrumar sem mim. Tome, eu achei isso para você. E adeus, querida. Eu tenho que encontrar Lebel dentro de 4 dias na estação debaixo do relógio. E não pense que eu não me diverti, hein? Tchau, mãe. Tchau. Quando eu começo uma coisa, eu termino. A estátua. Ah, o senhor de Castro. Você o conhece? É, claro que eu conheço ele. Onde ele está? Oh! Ele deixou o rio de avião. Pra onde? Brasília. Ele mora em Brasília. Brasília. Você ouviu isso? De Castro está em Brasília. Nós podemos pegá-lo. Mas é claro. E por que não? Onde é Brasília? Nós somos de bonde, certo? Você quer o bilhete? Espere. Olha aqui. Chega. Brasília. O cheiro do metrô. Não se ri da pessoa que te ama. Você não me ama. Não lhe dei bastante provas? Palavras não provam nada. A que distância está Brasília? Ah, não é longe, não. Uns 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros. Vamos precisar de um carro. Ah, eu sei onde tem onde. Que cor que você quer? Ah, sim. De que cor eu quero? Rosa com estrelas verdes. avisa. O que é um poste? Olha, avisa. É um poste telegráfico. Ah, um papagaio num poste, você só vê o poste. Vê se me esquece um pouco, sim? Ah, você é fantástico. O mundo cheio de beleza e você tão frio. Olha, garota. Um desertor viajando num carro roubado com a garota histérica é uma das duas coisas. Um idiota ou um tolo, mas não é um frio. Qual dos dois? Os dois. Vamos embora. Se eu quiser. Quer que eu saia? Se você quiser. Ai, como você é mandão, Adriano. Quer fazer a gentileza de me prender? Acusações? Sou um desertor. Perdi meu uniforme. Viajei com um bilhete de avião que roubei de um aleijado. Também bati numa dúzia de camaradas, todas as cores, todas as nacionalidades. Estou dirigindo um carro roubado, cor-de-rosa, com estrelas verdes. Como deve ter notado, culpado de exposição indecente na estrada. Oficial, as algemas. Soldado de Fournier, estudante de aeronáutica, 3º Esquadrão, Força Aérea Francesa. Já ouvi falar, não? Ah, não, é claro que não. É só Rio e Brasília. Ah, Brasília? A 50 quilômetros. Ah, dá vontade de ser desonesto mesmo. Ah. Ah. Adriano! É, já vi. É uma borboleta com orelhas. Espere, devagar. É um carro verde. O professor não está vindo. Pare, Catalã. O quê? Quem? Catalã? Professor Catalã, ele não está morto e nós temos que salvá-lo. Vamos, vamos voltar. Pega o volante. Agnes, você está aqui, eu estou assombrado. Eles também me raptaram. Foi a Adriana que me salvou. Ele é meu noivo, está de licença. Ei, olha para frente. Ah. Muito obrigado. Não, obrigado. Não foi nada, não. O que fizeram com o senhor? Primeiro me raptaram. E agora nos encontramos numa estrada do Brasil. E para onde vamos? Vamos prevenir de Castro. Vocês vão prevenir de Castro? Claro. Sim, claro. Ele tem que ser prevenido. Temos que chegar lá antes deles, bem antes deles. Estava com medo que o tivessem matado. Não, não. Eles não fariam isso. Só eu sei. Só eu sei o segredo das estátuas. Ninguém... Ah, quero dizer que também tem um segredo, né? Escuta aqui, eu não arranjei licença para me divertir com índios do Mato Grosso. A minha licença termina dentro de 3 dias, está ouvindo? Por que você é tão egoísta? Ah, é, não é? Castanho. Audácia! Audácia! Eu quero muitas janelas. Quero vidros em toda parte, para que haja luz. E uma luz luminosa, transparente, como a asa de uma borboleta. Esses apartamentos são as asas de uma borboleta. Eu insisto, vamos. Realmente uma beleza. Ah, as minhas fontes. Não é Versailles, mas refresca. Eu odeio essas plantas. Ah. Não. Nada dessa mistura musical na minha casa. É destino, sim? Destino. Vamos. Pode estar certo de que a estátua está em segurança. É a joia da minha coleção. Ah, meu caro e bom Norbert. Continua solteirão, hein? E continua usando ternos muito apertados. Gosta do novo Brasil? Muito. E dos brasileiros? É forte. Imagine, eu a conheci quando ela era deste tamanho. Mas crescem, tudo cresce. O mundo está crescendo, está se desenvolvendo. Crescendo como a minha cidade. Há 3 anos não era nada, um deserto, uma terra inútil. Eu cheguei. Eu e alguns outros. E agora podem ver o resultado. Você é maravilhoso. Só você não mudou. O mesmo velho Norberto. Eu acompanhei o seu trabalho sobre os malfecos. Fascinante, positivamente fascinante. O mesmo velho sonho. Não acredito nos meus sonhos. Bem, Norberto, eu sou um homem ocupado, não tenho tempo para tais sonhos, mas estou brincando. Você não tem realmente... E um fracassado, é o que você quer dizer? Ah, Norbert. Sabe, você é maravilhosa. Marion, a estátua. Ora, não vamos aborrecer. Eles não se importam. O quê? A minha estátua? Quer vê-la realmente? Aqui está ela. É falsa. Bravo. O olho do mestre. É uma reprodução, uma cópia. Eu tenho várias, mas mantenho escondida. Onde está, então? Acho que vou guardá-lo na sala de estar, num salão onde qualquer um... Perdoe, meu amigo, onde qualquer um pode passar. Senhor de Castro, como é que eu... E nós sabemos, eles fuziram desertores. Tem problemas? Eu não expliquei que o nosso amigo está numa situação embaraçosa. Ele tem que estar em Paris segunda-feira. E estará. Tem a palavra de Castro. Darei umas ordens. Põe um avião à disposição do senhor Catalã, que fique preparado para decolar esta noite. Não, amanhã de madrugada. Pronto? Esta noite é meu hóspede. Mas segue minha licença. Não importa. Suas razões são suficientes, eu tenho certeza. Bem, eu quero apresentar-lhes minha esposa, Norma. Esses são os meus amigos da França. Vamos organizar uma pequena reunião, certo? Apenas alguns amigos para o jantar. O que é que você acha? Boa noite. mesmo. Forte como boliche. É meu apelido. Eu ganho sempre de 10 a 1. 10 a 1. Agnes, sabe que seus olhos estavam ameaçadores? Ameaçadores? Cheios de malícia, cheios de promessas. Realmente? Você tem olhos que murmuram. Eles dizem... Não façam tanto barulho! Eu odeio barulho. O que é que eu estava dizendo? Que meus olhos eram ameaçadores. Você me assusta. Assim espero, querida. Abri o dispositivo, puxei bem devagarzinho. O avião subiu cada vez mais alto. E de repente eu estava pegando fogo. Debaixo, 3 milhas de ar. Eu estava pendurado pelos dentes. Aí eu fiquei com vontade de rir. Que coisa engraçada. Não, você é um conversa mole. Até visto o rio, nunca levantou os pés do chão. Até logo, meninas. Até logo. Até logo, meninas. Até mais tarde. Você está me gozando, hein? Pare de me desprezar. O que quer? Alguém para estourar a embaixada russa que toma navio para a China? Não faça assim, Adriano. Acho que amo você. Acabaram os serviços? Não tem um dragão contra o qual devo lutar? Acabaram esses dragões. Ninguém para matar? Ninguém para salvar? Então eu posso me aposentar. Veja os meus chinelos, mamãe. Isso virá depois, querido. Agora beijo. Se isso a fizer feliz. Mario, eu estou bastante preocupado com a estátua. Meu caro amigo. Tome um drink. Isso vai lhe fazer muito bem. Não, não. Por quê? Está com medo de ser envenenado... como o pobre Villahermosa? Por que diz isso? Está terrivelmente nervoso. Sou forçado a admitir que depois das coisas estranhas que aconteceram... Tem certeza que a estátua está em segurança? Toda certeza. Eu quero vê-la. Está brincando? Não estou brincando. Está bem se você precisa de segurança. Venha. Mas eu repito, enquanto eu a protejo, ela não está em perigo. Você pode confiar em mim. Venha. A ideia foi sua. Venha. Venha. Tudo bem? Você ainda acredita no tesouro dos malfecos? Mais do que nunca. E de que as 3 estátuas são a chave? Como se você não soubesse. Esplêndido. É aqui que guardo as minhas melhores peças. Esses são os meus tesouros. E a estátua? Então? Sim. Há 3 anos que espero por este momento. 3 anos trabalhei para isso. Então sou um ratinho cheio de sonhos. Meus ternos são muito apertados. Sou um pobre, sou um fracasso. Esse fracasso terá uma fortuna muito maior que a sua, meu caro de Castro. O que combinamos. Ah, estamos na frente. É, sim, boa jogada. Tente você. Estão se divertindo? Oh, por onde andou? Eu estava aqui mesmo. Ah. Onde está de Castro? Ele saiu de repente, estava cansado. Mas já fiz as nossas despedidas. Vamos, temos que ir embora. Não, nós estamos ganhando. Ah, errei. Esqueça esse jogo, Agnes. Eu tenho uma coisa importante a lhe dizer. Temos que ir, pela última vez. Ouça, mais uma vez só e depois iremos, eu prometo. Ah, está me machucando. Minha paciência tem limites. Eu não sou um boneco para fazer dançar na ponta de uma corda com aqueles seus namorados. Eles não se queixam. É uma pena. Será que vamos ter uma cena? Você não tem direito. Chamando.